Capítulo 12. Consequências da habitação do Espírito em nós. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Atos 23, verso 1. É interessante percorrer as epístolas que Paulo escreveu para a igreja e ver aquilo que ele disse sobre a sua consciência. Você vai perceber que ele sempre a ouvia. Sua consciência é um guia seguro? Sim, se seu espírito se tornou um novo homem em Cristo, a sua consciência é a voz do seu espírito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Essas coisas acontecem no espírito do homem, ou seja, no homem interior. Ele é primeiramente uma nova criatura, um homem novinho em folha em Cristo. Em segundo lugar, as coisas velhas já passaram. A natureza do diabo no espírito do homem já se foi. Terceiro, todas as coisas se fizeram novas em seu espírito, não em sua mente ou seu corpo. Agora ele tem a natureza de Deus em seu espírito. Portanto, se o seu espírito é um novo homem, com a natureza e a vida de Deus nele, ele é um guia seguro. Uma pessoa que não é nascida de novo não pode seguir a voz de Deus em seu espírito, pois ele não foi regenerado. Por isso, a sua consciência permite que ela faça qualquer coisa. Quando se tem a natureza e a vida de Deus em nós, a consciência não vai simplesmente permitir que façamos qualquer coisa. Se somos nascidos de novo, temos a vida de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Alguém poderia dizer: isso só significa que você vai morar no céu para sempre. Não. Não significa apenas isso. Considere o versículo seguinte: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Tendes está no presente do indicativo. Nós temos vida eterna agora. Se você é um cristão nascido de novo, você tem a vida de Deus em seu espírito agora. Você tem a natureza de Deus em seu espírito agora. Oh, se as pessoas aprendessem a seguir o Espírito! Se elas aprendessem a tirar vantagem da vida que há nelas! Entrei na igreja e fui batizado cedo na vida, mas isso não fez de mim um cristão. Meu espírito ainda não tinha sido regenerado quando, aos 15 anos de idade, caí no leito da enfermidade com problemas cardíacos. Nasci de novo verdadeiramente durante os 16 meses que estive no leito. Então, em agosto de 1934, como um garoto batista lendo a Bíblia metodista da avó, eu fui curado. Voltei para o colégio, pois eu havia perdido um ano da escola. Antes de nascer de novo, dificilmente passava direto em alguma matéria. Quem tirava um D já era reprovado. Se você perdesse uma matéria, repetia aquela mesma série toda de novo. Duas professoras disseram para mim: Nós lhe demos 2 pontos para que você não ficasse com um D. Depois de nascer de novo, eu nunca tirei nada a não ser A no boletim e nunca levei um livro para estudar em casa. Eu nem sabia nada sobre o batismo do Espírito Santo naquele tempo, mas você nem imagina o que eu sabia. Eu sabia que tinha a vida de Deus em mim. Enquanto eu caminhava pela rua para a escola cada manhã, eu conversava com o Senhor. Inconscientemente estava sendo guiado pelo Espírito. Meu espírito me dizia para fazer isso e eu ouvia meu coração em vez da minha mente. Eu disse: Senhor, li no Antigo Testamento, na parte em que Daniel e os 3 garotos hebreus estavam na escola da Babilônia, que o Senhor concedeu favor a eles. perante o chefe dos eunucos, Daniel 1, verso 9. Senhor, dá-me favor diante de cada professor. Obrigado, porque eu já tenho isso. Eu também li que, quando os 3 anos de seu treinamento tinham terminado, eles estavam 10 vezes mais sábios que os demais. Senhor, eu tenho sua vida em mim. João 1, verso 4 diz, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. A luz é para o desenvolvimento. Implanta em mim conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, de modo que eu seja 10 vezes melhor. Todos os dias, enquanto caminhava para a escola, eu confessava, nele estava a vida e ele era a luz dos homens. Essa vida está em mim. A vida de Deus está em mim. Essa vida é a luz, é o desenvolvimento em mim. Está desenvolvendo meu espírito, está desenvolvendo a minha mentalidade. Eu tenho Deus em mim, eu tenho a sabedoria de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Essa vida de Deus em meu espírito domina em mim. Eu proponho em meu coração andar na luz da vida. Isso não significa que eu tenha ignorado o caminho. Nos momentos de estudo na escola, eu estudava, ouvia atentamente tudo o que era dito nas aulas, mas pela vida eterna que havia em meu espírito e renovando a minha mente pela palavra, a minha mentalidade foi aumentada de 30% a 60%. A palavra de Deus fará isso por qualquer um. O milagre mais maravilhoso que eu já havia visto no que se refere à vida eterna afetar a mentalidade ocorreu com uma garota que se chamava Maria. Sua mentalidade foi aumentada no mínimo em 90%. Maria começou na escola aos 7 anos de idade. Permaneceu 7 anos sem sair da primeira série. Durante esse tempo, ela nunca aprendeu a escrever o próprio nome. Finalmente, os diretores pediram que seus pais tirassem da escola. Maria tinha 18 anos, embora se comportasse como uma criança de 2. Ela engatinhava pelo chão da igreja, em que eu pastoreava na época, como se fosse um bebê. Se Maria não estivesse sentada com sua mãe, ela se arrastava por baixo dos bancos da igreja, ou levantava a saia de alguém e corria até onde sua mãe estava. Suas roupas sempre chamavam atenção e seus cabelos nunca estavam penteados. Então, durante um evento de reavivamento evangelístico à noite, Maria veio ao altar. Lá ela recebeu a vida eterna, a natureza de Deus. Uma mudança drástica ocorreu instantaneamente. Na noite seguinte, ela sentou-se no banco durante o culto e se comportou como qualquer outra jovem de 18 anos. Ajeitou os cabelos e a roupa. Sua mentalidade parecia ter aumentado de um dia para o outro. Anos depois, retornei à cidade para auxiliar em um funeral. O que aconteceu com Maria? Perguntei à secretária da igreja. Ela me levou até a porta da igreja. Você vê todas aquelas casas recém-construídas ali? Sim, eu disse. A cidade está crescendo. Maria está construindo todas elas. Ela é viúva agora e administra o próprio dinheiro. E tem 3 adoráveis crianças. Elas estão na primeira fileira todos os domingos. São as crianças mais bem vestidas e arrumadas da igreja. Como secretária da igreja, posso dizer que os dízimos e as ofertas de Maria estão aqui todos os domingos. A vida de Deus entrou nela. Estou convencido de que nunca entenderemos completamente o que de fato recebemos. Muitos de nós pensamos que o Senhor apenas nos perdoou e acreditamos que somos as mesmas criaturas que sempre fomos. Procuramos apenas nos manter fiéis até o fim. Se tivermos gente suficiente orando por nós, talvez consigamos. Graças a Deus, sua vida foi implantada em nosso espírito. A natureza de Deus está aqui em nosso espírito. O Espírito Santo vive e permanece em nosso espírito.